Fazer da Expo H 2017 a melhor de sempre em Oliveira do Hospital é o objetivo do município, que apostou num cartaz arrojado que traz à cidade nomes como Marco Paulo, Chutes e Pontapés, Amor Eletro, Diogo Pissarra e Dengache, entre outros nomes. Na apresentação da Expo H, que vai decorrer de 22 a 30 de julho no Parque do Mandanelho, o presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, José Carlos Alexandrino, destacou a aposta em mais uma organização, este ano numa colaboração estreita com a ADI e com regresso ao calendário inicial da feira. A venda de um bilhete geral de 10 euros também tem o objetivo de atrair ainda mais visitantes à Expo H. Esta feira vem dentro de uma linha de continuidade de promoção das nossas empresas, de promoção dos nossos produtos e, sobretudo, também de um momento de confraternização e de convívio. Este ano alterámos as datas, costumávamos realizá-las, já tivemos esta data no passado, no início das suas edições, depois passámos para a primeira semana de agosto e este ano regressámos ao modelo tradicional. Eu espero também, hoje simbolicamente, iremos oferecer aqui uma pulseira a todos os nossos jornalistas que estão aqui de comunicação social, que representam uma entrada geral, isto é, esta pulseira vai dar para todos os dias. Ela tem um preço de 10 euros para todos os espetáculos, para um conjunto de espetáculos de categoria também. Isto demonstra claramente que nós queremos é que as pessoas participem. Há um conjunto de dias que também as entradas são gratuitas, permitindo que todos os oliveirenses e todos desta região possam vir à feira sem pagarem absolutamente nada. Outros dias há bilhetes que são cobrados e por isso, como eu disse, melhor este bilhete geral para todos os espetáculos por 10 euros, que acho que é significativamente um preço absolutamente razoável e barato, na minha opinião. Agradecer-vos, eu espero que a feira seja uma feira com uma dinâmica própria. Nós temos já experiência, vamos acumulando experiência dos outros eventos e vamos tentar fazer a melhor feira de sempre. Este é o nosso objetivo, é para isso que toda esta grande equipe que trabalha se sacrificará e fará também tudo para que os nossos visitantes sejam bem recebidos. Muito obrigada também pela vossa presença. Este ano o objetivo passa por ultrapassar os 60 mil visitantes na Expo H, num investimento do município na ordem dos 60 mil euros, num propósito de reafirmar esta feira no espectro regional. Esperemos ultrapassar esse número por uma razão extremamente simples. Primeiro, porque há aqui também uma nova, há alguns dias que permitem, não havendo cobrança de bilhetes, haverá famílias que têm mais possibilidades de vir. Por isso acreditamos que será possível ultrapassarmos esses números, como eu disse, em termos de expectativa. Há aqui o reflexo também dos imigrantes de agosto não estarem em julho e por isso teremos de ser calculistas e fazer uma análise. E muitas vezes alteram-se as condições climáticas e se tivermos umas grandes noites influencia muito o número de visitantes. Nós esta feira também queremos dizer que ela é da feira do âmbito regional. Enquanto a nossa Feira do Queijo, nós próprios achamos e promovemos-a para que é do âmbito nacional, esta feira, a nossa ideia de feira é uma feira mais de região, mas não é uma feira para vender ao país. Porque há uma feira hoje aí que não faz concorrência à nossa, nem nós fazemos concorrência à deles, que é o Expo FACIC, como sabem, que é uma grande feira de âmbito nacional. Nós não temos essa ambição de a transformar. Tem o seu espaço próprio e o nosso orçamento também. É um orçamento muito limitado em termos do evento que é. Sabemos para que é que queremos a feira. Queremos a feira para mostrar aquilo que é mais representativo do Conselho de Oliveira do Hospital, em termos aqui da própria região. E os objetivos estão claros também, fazer-se momentos de encontro e de convívio e de criação de relações neste espaço. Isso para nós é fundamental e é suficiente. Este ano o investimento da Câmara Municipal numa parceria com a ADI que está plasmado num acordo é 60 mil euros. Está plasmado num protocolo que foi e por isso agora os custos totais deverão rondar os 110 mil euros. Nesta edição, a ExpoH acontece numa relação estreita com a ADI, Agência de Desenvolvimento Integrado de Tábua e de Oliveira do Hospital. José Francisco Rolo, presidente da ADI, explicou que o objetivo é fazer desta feira um ponto de encontro, um espaço para a realização de negócios e de confraternização. O objetivo é que esta seja uma feira de sucesso. Queremos que esta feira seja um ponto de encontro, um espaço de convívio e animação, mas também um espaço onde as empresas presentes, que são a grande parte destes 180 expositores, sejam um espaço para a realização de negócios. Um espaço também de confraternização que pode ser concretizado no espaço de restauração e nos vários momentos de animação que vão decorrer no palco principal e também no segundo palco, que vai animar a zona de restauração. Com isto queremos criar um ambiente de grande dinamismo, de grande agitação na feira, para que seja um espaço agradável de convívio. Relativamente ao cartaz, é justo dizê-lo, e a professora Graça irá discorrer mais em pormenor sobre o cartaz, pensou-se num cartaz apelativo, num cartaz de qualidade, que vá ao encontro dos vários públicos, desde o público mais jovem até ao público mais adulto ou público mais maduro. Estamos a falar de artistas com grande expressão e com expressão nacional, artistas consagrados e que naturalmente irão ao encontro de todos os gostos. O desejo que formulamos junto deste trabalho conjunto entre a ADI e o município de Oliveira do Hospital é de facto que seja uma feira de sucesso, e esse sucesso se meça pelo número de visitantes que em 2017 possa evoluir a este bonito espaço do anfiteatro natural do Parque do Mandanelho. Graça Silva, vereadora de Cultura, explicou que, associada à ExpoH, está todo um programa cultural que tem o objetivo de atrair as famílias, tratando-se de um espaço de encontro de amigos e de família. São 9 dias de feira, 5 dos quais com entradas gratuitas. É um programa cultural que procura trazer as famílias, é um ponto de encontro esta semana de 9 dias, uma semana longa, que esperamos que esteja muito bom tempo para que todos possam encontrar, portanto é um espaço também de reencontro de amigos, de família, de pessoas que certamente já há algum tempo não se veem e que vão aproveitar também o período de férias e de calor para se encontrar neste espaço do Parque do Mandanelho, aqui colocado no coração da cidade de Oliveira do Hospital. São 9 dias de feira, 5 dias com entradas gratuitas. Há que reforçar também essa preocupação por parte do Executivo e do Sr. Presidente em promover 5 dias gratuitos para poderem também ser acessível a todos este programa cultural ou esta feira, e 4 dias de bilheteira para poderem também virem àqueles que são as preferências de todos. E falar da ExpoH é também falar de desporto. Nuno Ribeiro, vereador do desporto do município de Oliveira do Hospital, disse mesmo que esta vai ser uma feira inclusiva, com a vertente desportiva. Destacou as iniciativas que estão previstas. Esta é uma feira inclusiva, onde todas as áreas tem o seu papel importante aqui na feira: a área cultural, o associativismo, a parte social, o empreendedorismo, as empresas. Também a nível desportivo não poderíamos deixar de aproveitar esta ExpoH, e nesse sentido gostaria aqui de destacar apenas duas iniciativas, mas que têm enorme simbolismo. Uma delas é na primeira noite, a entrega dos prémios do torneio Interfreguesias, que foi um torneio de futebol de sete, feito em parceria com a Associação de Futebol de Coimbra e envolvendo 10 das 16 freguesias do Conselho de Oliveira do Hospital, sendo que era um evento para maiores de 35 anos. E depois, uma outra iniciativa desportiva que também iremos lançar aqui na ExpoH, e que é um projeto que irá também complementar a política desportiva que tem vindo a ser assumida pelo Sr. Presidente da Câmara e pelo Executivo Municipal, que é de chegar com o desporto a todos. E nesse sentido será apresentado o projeto Bócia Sénior, que irá abranger todas as IPSS do Conselho de Oliveira do Hospital, onde a Câmara Municipal irá oferecer um kit de bócia para que esta atividade seja também dinamizada em todos os lares, em todas as IPSS, nas 20 IPSS do nosso Conselho. Todo um conjunto de iniciativas previstas neste Expo H 2017, de 22 a 30 de julho, em Oliveira do Hospital. Para além dos artistas que marcam o cartaz deste ano, destaque também para a Gala Social, assim como também para o concurso Soltem Talentos, que marcam cada edição da Expo H 2017. Em conferência de imprensa realizada ontem à tarde no Parque do Mandanelho, destaque também para a presença do artista Dengás, ele que vai ser responsável pelo fecho da Expo H no dia 30 de julho. Dengás, que também deu conta daquilo que vai ser a sua participação em Oliveira do Hospital. Vamos dar o máximo para fazer um grande concerto e tentar fazer aquilo que temos conseguido, que é fazer um concerto em que as pessoas participam. Não vão ser só aquele concerto em que nós estamos ali a tocar e as pessoas estão a ver e pronto. Não, vai ser o nosso concerto. Nós temos essa preocupação de inserir as pessoas no show e que toda a gente saia. Aliás, o nosso objetivo nisto tudo é que as pessoas saiam felizes do recinto e que gostem do espetáculo e sintam que fizeram parte também do concerto. E depois é isso, é agradecer o convite, e sei que vai ser uma honra e um privilégio para nós todos estarmos presentes nesta festa. E ainda por cima, agora com a novidade, vamos ter fogo de artifício e tudo. E a entrada gratuita, não é, Simão? É verdade, isso também é muito fixe. Porque eu sei que também tenho muito do público. Hoje em dia já tenho muito público também mais velho, mas temos muitos jovens e às vezes há pessoal que não consegue pagar, e ser grátis é logo atrativo. E pronto, e basicamente é isso, é agradecer-vos a todos pelo convite, e vai com certeza ser um grande show. Nós temos um pequeno lema. Também temos uma pequena asneira, mas acho que não, nós podemos ocultá-la agora, que é o lema é entrar, partir isto tudo e sair feliz. É isso que nós vamos tentar fazer nesse dia, e acho que nós queremos sair felizes e queremos que o público todo saia feliz também. Boas expectativas em torno da Expo H 2017. O arranque acontece sábado, 22 de julho, em Oliveira do Hospital.